sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Sabe, não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer. Mm-hmm.